dá pra me amar. Se sabe muito bem, não dá pra escapar das garras do amor que eu sinto por você. Então vem cá, menina, que eu vou te enlouquecer de amor, de prazer. É só deixar se envolver. Mas não quero ouvir você dizer que não. Não tente impedir a força da paixão. Meus braços têm calor e querem te aquecer. Então vem cá, menina, não tente se esconder de mim. Eu só quero o seu bem. Vai ser assim, só você, mais ninguém. O que quiser falar é só dizer pra mim. Se tem um velho amor, paixão ou coisa assim, eu entendo, eu entendo. Só não faça segredo. Você não quer saber, você não quer tentar, você não dá uma chance pra nós dois. Eu só quero encontrar uma forma de te amar. Você não quer saber, você não quer tentar, você não dá uma chance pra nós dois. Só quero encontrar uma forma de te amar. Mas não quero ouvir você dizer que não. Não tente impedir a força da paixão. Meus braços têm calor e querem te aquecer. Então vem cá, menina, não tente se esconder de mim. Eu só quero o seu bem. Vai ser assim, só você, mais ninguém. O que quiser falar é só dizer pra mim. Se tem um velho amor, paixão ou coisa assim, eu entendo, eu entendo. Só não faça segredo. Você não quer saber, você não quer tentar, você não dá uma chance pra nós dois. Oh, oh. Você não quer saber, você não quer tentar, você não dá uma chance pra nós dois. Só quero encontrar uma forma de te amar.